observando a evolução. Observando a evolução. E fui crescendo rodeado pela cultura brasileira. Observando a evolução. Cultura brasileira. Elemento vital. Ultranatural. Elemento vital. Brasileira. Tão fonte de vida que me alimenta todo dia, me dá energia mais eficaz que vitamina, que eu faço por prazer, e isto fortifica, quem diria, dependente da fórmula da sabedoria, lucidez, não fantasia, minha religião, minha doutrina, meu time do coração, coragem e autoestima, derrotas e conquistas, transformo tudo em rima, me guiando na caminhada e a fidelidade predomina, estamos juntos, quatro elementos é o assunto, quem gosta, gosta, quem não gosta, se faz surdo, eu não mudo do curso na viagem, me povo. Elemento vital, fazer música é meu propósito. Vital. Este é o sinal, afinal, quem não prega o mal nunca paga um pau. Elemento vital. Este é o sinal, afinal, quem não prega o mal nunca paga um pau. Elemento vital. Este é o sinal, afinal, quem não prega o mal nunca paga um pau. Elemento vital. Este é o sinal, afinal, quem não prega o mal nunca paga um pau. A cura pela espada, o controle absoluto das palavras desvendadas em ondas sonoras, bases sólidas como um muro de concreto, traçados por arquitetos, são como quadros na cidade por Da Vinci moderno, esperto. Grafite exibe, tem quem vê e não insiste, persiste. Uma ideia na lata que um tag imprime. Seu passo como brinde, imagine anos de treino. Empenho do b-boy, moinho humano não de vento. Ligeiro no momento em que a agulha toca o disco. DJ é o mito, a base de tudo. Desde o princípio, entendeu o motivo? Porque entramos e não saímos. É vital e nunca foi por hip-hop. Hip-hop. Elemento vital. Este é o sinal, afinal, quem não prega o mal nunca paga um pau. Elemento vital. Este é o sinal, afinal, quem não prega o mal nunca paga um pau. Elemento vital. Este é o sinal, afinal, quem não prega o mal nunca paga um pau. Elemento vital. Este é o sinal, afinal, quem não prega o mal nunca paga um pau. Uma boa presença de espírito você vê no negro aqui. É uma parada de irmão, primo, irmão, Xandili. Na década de 88 fui abduzido pelo hip hop. Rap em português me deu um choque. Energia positiva espalhada pelo ar. Parei de tocar, precisava cantar. Expressar meu pensamento acumulado pelo tempo. De mim para você e todo meu sentimento. Musicalidade rimada para ouvir. Pequenequinho no clube da cidade tava lá, eu vi. Tudo que aconteceu de bom, ele estava presente. De águas passadas, de águas recentes. Eu quero cantar olá de janeiro a janeiro. Já que sou brasileiro, a força sempre está comigo, ela é nacional. Cultura hip hop é o meu elemento vital. Eco na moral. Este é o sinal, afinal, quem não prega o mal nunca paga um pau. Elemento vital. Este é o sinal, afinal, quem não prega o mal nunca paga um pau. Elemento vital. Este é o sinal, afinal, quem não prega o mal nunca paga um pau. Elemento vital. Este é o sinal, afinal, quem não prega o mal nunca paga um pau. Como que